programa Ambulante Cultural. A Rádio Mutirão esteve presente no dia 22 de outubro no evento Reciclando Pensamentos, para conhecer um pouco mais da agitação cultural que estão fazendo diversos coletivos, produtores e artistas da Zona Oeste. Dessa vez, o evento foi realizado no Parque Municipal Fazenda do Viegas. Você escuta agora na Rádio Mutirão. Você está escutando a Rádio Mutirão. Salve, salve, Negra Rena Contenção. Meu som você escuta aqui no Mutirão. Quanto tudo, vixe, quanto nada em tudo e tudo em nada, muito tudo, vixe, quanto nada, há nada em tudo e tudo em nada, muito tudo, vixe, quanto nada, e quando nada é tudo, e quando é tudo ou nada, muito tudo, vixe, quanto nada, nada, tudo. Quanta gentileza, quanto golpe fatal, quanta inquilina deixada no lado esquerdo do mal, quantos pés sem transporte, quantas facas sem corte, quanto intoque sem corte, muita água num pote, quanta pinga pra uma mina, xingue muita vinga, muito espeto sem ponta, muita responsa em São Gonça, quanta lei sem moral, quanto luar sem casal, hein? Quanta onda, quanta brisa, quanta gripe na coriza, quanto acho nesse fosse, amargo nesse doce, urtiga e muita coceira ideal, cheio de podreira, quanto homo, quanto hétero e assédio sob teto, quanto canto, quanto choro, quanto pranto, amor, quanto gesto de desprezo, quantos livres estão presos, quanta puta disfarçada, de filhinha, de coitada, prostituta, travestida, de esposinha literária, beijos degustados e desejos disfarçados, quanta moda, quanto invento, quanto sopro nesse vento, quanto homem e dispor, quanta mina de caô, quanto mano opressor, quanto frango de caô, quanto mais falo eu tento, primaveras eu invento, pro passar do tempo no meu pensamento sem lamento, ao quanto me proponho, e quanto mais eu sonho, acredito na luta, não busca minha busca, é o que me imponho. Quanto tudo e muito nada nesse sonho. Quanto tudo, vixe, quanto nada. Quanto nada em tudo e tudo em nada. Muito tudo, vixe, quanto nada. Há nada em tudo e tudo em nada. Muito tudo, vixe, quanto nada. E quando nada é tudo e quando é tudo nada. Muito tudo, vixe, quanto nada. Nada, tudo. Quanta inveja destrutiva, quanta mente altruísta, quanta vida, quanto enterro, quanta culpa nesse erro, quanta coisa pra falar, no silêncio de um olhar, quanto nada a ofertar, quem não aprendeu a amar, quanta muita liderança, quanta pouca militância, quanta espera, quanta dor, quanta história de cegonha, quanto contador contou, quantos seres tão pequenos e pequenos tão tamanhos, quantos seres sentimentos nascem ao tempo e longe dos planos, coisas fora do lugar, muito ar pra respirar, fotossíntese em festa e nada pra festejar. E nada pra festejar. Quanto tudo, vixe, quanto nada. Quanto nada em tudo e tudo em nada. Muito tudo, vixe, quanto nada. Há nada em tudo e tudo em nada. Muito tudo, vixe, quanto nada. E quando nada é tudo e quando é tudo ou nada. Muito tudo, vixe, quanto nada. Nada, tudo. Agora vamos a escutar uma entrevista com a rapper e poeta Negra Ré. De todo esse debate que rolou de vocês ali no microfone, e a gente que já conhece teu trabalho há bastante tempo, desde as batalhas e também depois afirmando teu trabalho autoral com as tuas músicas e todo o teu rolê, que você acha que é a história que você vem tentando trilhar assim, nessa onda de rap, de ritmo e poesia que aconteceu aí no Rio de Janeiro nos últimos 10 anos? A parada é não estagnar, né? Porque você tem que estar sempre em movimento. Então, eu comecei, sim, nas rodas de rima, nas rinhas de batalha. Me deu um grande aprendizado, porém, minha evolução consiste em ir além disso, porque acaba que limita um pouco o vocabulário sobre a estética da mulher, insignificando a mulher pelo que ela faz, ou pelo que ela é, ou pelo cabelo que ela tem, ou pela cor. Então, essas coisas meio que me incomodaram até um certo tempo que eu não soube mais lidar. Então, eu evoluí, sabe? Eu saí um pouco dessa área de rinha. Agora, eu tô fazendo um som mais mais orgânico, assim, voltado para o que eu acredito, acrescentando o samba, acrescentando o jongo, acrescentando o reggae, acrescentando o raga, que são referências para mim. E estou vindo com um CD aí agora, se tudo der certo, em final de dezembro, né, para começo de janeiro. É um CD experimental, porém, com muita coisa nova, um lirismo aí, para a galera se ligar que a mulher negra periférica tem muito a dizer e tem conteúdo para passar. Então, estou aí quase 12 anos fazendo rap já, mas agora sem essa linha de batalha. E o que, que você acha desses canais de comunicação independente, de rádio livre? Você tem alguma ideia para compartilhar sobre isso? Sobre como isso pode funcionar também para compartilhar outros tipos de música, outros tipos de informação? Ah, eu sempre acreditei no colaborativismo, sabe? Essa galera independente, essas mídias independentes, estão mantendo essa galera na cena, de alguma forma. Porque é muito difícil você investir, né, num trabalho artístico. É caro. Muitas das vezes você não tem com quem trocar. Você tem que ter músicos bons do seu lado, se assessorando. Então, você tem uma mídia que te impulsiona, que te coloca em contato com pessoas que são do ramo, que vão vão emergir, né? Não diminuir, tirar seu valor. Tipo, tem aqui a ND, que sempre, desde que eu conheço, sou fã, tenho uma gratidão enorme, né, por tudo, não só por reconhecer meu trabalho, mas como me impulsionar nesse ambiente, que infelizmente ainda é um ambiente machista. E tem homens que fazem isso com maestria, trata a mulher com seu devido valor. Tem a Grito Filmes também, tem a Mídia Ninja. São pessoas que realmente eu acredito. É uma mídia que impulsiona o artista, e é de importância, de grandíssima importância, nesse momento que a economia do país está passando, onde ninguém tem condições de nada. Principalmente passar uma mensagem que tem valor. E viva o colaborativismo, e viva a mídia independente. E só para terminar, galera que quiser escutar mais músicas da Negra Rê, onde pode encontrar? E se você também poderia, de repente, encerrar, dando uma palhinha assim, a capela de algum som, para compartilhar com a galera da rádio. É isso. Tem, cara. Tem sim. Vocês são suspeitos, né? Vocês têm YouTube. Lá no YouTube tem muita coisa antiga, mas tem, né? Tem aquela batalha lá com o Emicida lá, que vocês já conhecem, mas tem som também. Produções de amigos meus, produtores independentes. Tem um som chamado Olha os Homens, que infelizmente retrata essa situação da saída da UPP das comunidades, o quanto está tudo pior do que já estava, só maquiado. Enfim, tem no Forshared, tem no SoundCloud, tem no YouTube. Esse som se chama Olha os Homens. Eu posso dar uma palhinha. O Patrick Granja vai aqui fazer o beatbox. Vai, Patrick. A bala come. Eu moro nas comunidades. A bala ainda come. Ratatata, bala come. Olha os homens, eles aprontam, apontam, espancam no microfone. Oi, bota a cara, não se esconde, não. Sei seu nome e sobrenome, corrupção de homens. Ratatata, bala come. Olha os homens, eles aprontam. Eu espanco no microfone. Oi, bota a cara, não se esconde, não. Oi, bota a cara, não se esconde. Ratatata, o barulho da AK, tomando de assalto a mãos ao alto, alto lá, quem vende lá, tem os que vendem lá, e quem faz o ratatá pra comprar, sangue no olho da fera que se vende lá, o ciclo nunca se encerra, olho por olho, essa é a visão da guerra, helicóptero já era, passa a serra, e enche os latifúndios do subúrbio com 7 palmos de terra, cara fechada, a batida é pesada, é cada família guardada, rendida e resguardada, a gente morre na baixada, sangue escorre na calçada, uniformizado, com a mente fortemente armada, proteção, tem macaveira na sua farda, enquanto os marginais estala, bum, terra, guerra ao terror, enquanto espanca o morador, ninguém refém, a lei só vem pro bem de quem tá no complô, ratatata, bala come, olha os homens, eles aprontam, eu espanco no microfone, oi, bota a cara, não se esconde, não, bota, oi, bota a cara, não se esconde, aí, há muito tempo, rolé na rua, conversa afiada na calçada, hoje em dia, nossa infância está sendo alvejada, balas amargas, recheadas de zica, chadas perdem a vida, aí, choram famílias aqui, ninguém faz nada, neguinho, fala, dizem que eu eu sou revoltada, qual é da parada? Por aqui nada mudou, exclusão na inclusão, segregação não é caô, implantará o PP, safari pra gringo ver, na selva o negócio é pedra por dinheiro e prazer, tem quem reza, tem quem chora, quem implora, quem não crê, quem sorri, quer ser free, quando a bala comer, ainda é assim, ó, ratatata, a bala come, olha os homens, eles aprontam, eu espanco no microfone. Oi, bota a cara, não se esconde, não. Vai. Oi, bota a cara, não se esconde. Eita. Ratatata, a bala come no falete. Ratatata, a bala come na mangueira. Ratatata, a bala come no turano. Ratatata, a bala come em fazendinha. Ratatata, a bala come no jacaré. Ratatata, a bala come no Mandela. Ratatata, a bala come no jacarezinho. No Arará, que é minha favela. Eu moro nas comunidades. Rato das comunidades, eu moro nas comunidades. Rato das comunidades, Zona Norte, paz.